te amamos, pois no teu filho tu nos tornaste um só povo, não há separação, somos teu Israel. Ó Senhor, somos teus filhos, te amamos, receba a nossa adoração, derrama sobre nós o teu Espírito Santo e nos fazes um pelo teu Filho amado. Somos teus, Pai.